rosa que enfeita o jardim. És jardim que ornamenta a campina, és o campo grandioso e sem fim. És o raio de luz dentre as sombras, és a alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu. És o som ideal da poesia que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o verso que embala o que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida. És a vida, meu Deus, és a vida. És a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas, no deserto és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o frio, és o brilho no olhar Jesus. És o som ideal da poesia que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total.